Com 5 anos, já fazia entoar as primeiras obras. Mestre da improvisação, com 6 anos, tocava para a Imperatriz Maria Teresa. No ano seguinte, publicava as primeiras composições para teclado e escrevia já as primeiras sinfonias. O gênio nasce em Salzburgo, há 250 anos, aprendeu piano e violino e, aos 3 anos, fruto de uma regrada educação paterna, recebeu os primeiros ensinamentos na instrução musical. Desde o início viajou por inúmeros países, mas foi aos 25 anos que se estabeleceu em Viena. É precisamente a Sinfonia número 41, Júpiter, a Minueto Alegro, a última ópera sinfónica de Mozart, que escutamos aqui pela Filarmónica Vienense. Sinfonia de Júpiter em Dó Maior, a última obra composta por Wolfgang Amadeus Mozart, aos 32 anos, entre os meses de junho e agosto de 1788, como alguns a classificaram, grandiosa e sublime. Juntamente com o compositor Haydn, foi Masson Livre, um homem influenciado pelas ideias do iluminismo europeu. A vivência na capital austríaca trouxe-lhe a doença e as dificuldades económicas. Mozart era conhecido por manter um estilo de vida extravagante. A morte de Mozart está ainda hoje envolvida em mistério. O compositor morreu, entregue à miséria e à doença, em 5 de dezembro de 1791. Mas hoje, um pouco por todo o mundo, celebra-se o dia do nascimento do grande gênio. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu há 250 anos.